preciso conversar. Vim aqui pra lhe falar da minha vida. Deus, a minha cruz pesou demais e quase não aguento mais. Essa luta não termina. Tudo tem seu tempo e das promessas eu me lembro. É o que me faz continuar. Deus, eu sei que o choro pode durar uma noite, mas sei que vai chegar a hora, não está longe, que vou chorar, mas desta vez de alegria. Que seja alguém errante feito eu sei que cedo ou tarde vai chegar meu dia. Deus, eu sei que é longo meu caminho pra seguir, e também sei, meu Deus, não posso desistir, pois tu não tens prazer naquele. Por favor, me dê a mão. Separe um dia pra me dar a solução. Marca meu nome, Deus, aí na sua agenda. Meu nome, Deus, aí na sua agenda.